Okay, line 229, re-clear at level 100. Descend down now, 110, American 229. American line 229, 100. Down to 100, pardon me, 100, American 59. A 3304, autorizado descida para 2000 pés, ajuste 1099, autorizado procedimento em LF X-ray, reporte estabilizado. 2109, reporte estabilizado, a 3304. Controle OTAN 3304, pode voar a posição Duna? OTAN 3304, confirme se visita Max Charlie no setor. Negativo. Confirme para o azul. Azul 2796, decolado aos 24, chama controle em 119.35. 119.35, obrigado, bom dia. Leveling 100. American Line 229, descend to level 050. Continue down 070, American 229. American 229, at level 050. Okay, now descend 050, American 229. 487, Recife autorizado, defesa 17, nível 390, saída Puca, transição Caju, primeira curva à esquerda. Transponder 5-1-1-1. Passa cargo 8487, autorizado Recife, nível 390, na subida Puca Aracaju, curva esquerda, 5-1-1-1 no transponder. Volta push. Sente. 796, contato radar na decolagem, suba sua via saída Puca para o nível 190. Gente, está saindo a Conde, senhorita. 190, azul, 2796. Gente, Conde, 190, obrigado. 2859, desça para 3.000 pés, ajuste 1099. 6.000 no 019, 3.000. 9. O controle confirma 5.800 3859 da 3859, desce para 3.000 pés, ajuste 1009. 3.000 graus, 3859. Tá, 3859, declaração para sequenciamento, curva à esquerda para o A200, limite, curso localizador. Esquerda 200, estabilizou o localizador, 3859. Estabilizou no X-ray o C3304. Tá, 3304, completado procedimento, LF X-ray, chame torre na frequência 198.95. 3895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, da 3304, com agora meia milha do Índia Serra, tem baixado checado. Gente, 3304, ajuste 1019, confirme se visual com o campo. Visual com o campo. Gente, 3304, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento agora 360 graus, 03 nós. Gente, autorizado pouso. Na pista 10, 3304. A 3859, autorizado descida para 2.000 pés. 2.000, 3859. O trono, mandar uma pauta para o Jean. Botão Sierra para o senhor. Estamos já 25 milhas fora, Salvador. Papapá, Alfa Tango Sierra, frequência livre. É, frequência livre, grato, Alfa Tango. 9. Roger, via Pátio, Índia, Ponte Espera, chama a torre, 1895, bom, 095, obrigado, um bom dia. Line 229, descend set level, descend to 2000 feet. 3,000 feet, 10-8-1-0-1-9. 1-0-1-9-er, and you say 2,000 feet, descend 2. Descend 2, 3,000 feet, 10-8-1-0-9. Roger that, copy the altimeter, 3,000 feet, descending 2 now, American 2-9-er. That's correct, American 2-9. Para interceptar o curso localizador, curva esquerda para 150, reporte estabilizado. 150 pela esquerda, vai reportar estabilizado, 3259 da tarde. Azul 4299, informação mais. 095, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a LHM manter pista no zero. Gente, agora autorizado a LHM manter pista no zero, 1095. Curva decola da pista 1-0 após a decolagem, curva à direita. Transponder 5-1-0, controle 1-1-9-35. Tira Sierra, ciência e reporte 1-0 milhas fora. Zero, da eu, Leda Mótica. Primeira curva à direita. Upper 1-0 por base. 5-1-1-0 transponder, 1-1-9-35 ao controle azul 4299. Azul 4299, quanto alinhamento correto, chama pronto. Chama não. Salve Salvador, bom dia, até 3304, Lisouna, você escuta? A 3304, táxi autorizado via taxi Alfa Juliet, portão 08. Alfa Juliet 08, tá 3304. Visou ILS Sector da 10-3859 da tarde. 3859, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295 graus. Salvador, bom dia, o 3859, baixou e travou, capa vista, X-Ray da 10. Tan 3859, ajuste 1019, mantém a aproximação, temos um bug da Gol, iniciando a rolagem. Parada para 3304, é a número 4? 08. Pois, obrigado. Tan 3859, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 030 graus, 039. Segure pouso, não, capitão no zero para 3859. Gol 1095, decolado aos 33, chame controle Salvador em 119, decimal 35. 1195, gol 1095. Controle Salvador, bom dia, gol 1095. 095, contato radar de decolagem, suba a saída, suba via Arco para nível 360. Fazia Arcor para o 360, gol 095. Cargo 8487, pushback está no mesmo. Absa, cargo 8487, autorizado no pote 3, chama táxi. Sente o Absa 8487. Bono 095, pode voar direto ao árvore? Bono 095, autorizado, voar direto ao árvore. Direto ao árvore, Bono 095, obrigado. On the localizer. Tan 3859, no solo aos 35, direita, solo Salvador 121, décima 1. De ILS, né? T29. And contact tower 118.95. 95 American 229, good day. 35 direita 121 décima 1. Direita 21. Or American 229 inbound localizer 10. American 229 altitude setting 1019, continue approach, expect runway vacated. That's continuing American 229. American 229, I have you in sight, clear to land, runway 10, wind 030 degrees, 04 knots. Roger, clear to land, 10, American 229. falou. Salvador, Tran 3859. É o 3859. É o 3859, prossiga. A chamada frequente do solo, não recebo o cotejamento. É o 3859, chame novamente em 121 no décimo 1. Dono 1. Salvador, 3859, bom dia. Tá 3859, táxi autorizado via taxiway Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Alfa, chamada da Juliette. You're right, and call Salvador Ground on 121.1. Right turn on 121.1, American 229er. Votará na outra vez de Tituaçu, descerá de 1000 para 500 pés, Hotel Juliette Serra. American 229, approve it, taxi via taxiway Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet 11, American 229, thank you. 3859, autorizado, Juliet, portão 04. Juliet 04. 8 decimal 8. 1288, alterno 260, bom 095, obrigado. Se possível para Guarulhos. 3179, autorizado Guarulhos via Upazulu 10 Taubaté, nível 320. Saída da El Leda Motiva, decola da pista 10 após a decolagem, curva à direita. Aciona 5120, controle 119.35. O TAN 3179, autorizado 320 para Guarulhos, via rota do plano, Upazulu 10, Taubaté. Decola da pista 10, perfil Tael Leda Motiva, aciona 5110-1935, é o controle. Responde 5120. 5120, graças. TAN 3179, cotejamento correto, chama pronto, portão 10. Chamada. Roda táxi, lança cargo 8487. Um ajuste de altímetro 1019, vento calmo, autorizado base pela direita, pista no 7. Autorizado base pela direita, da pista 17, da 5 do azul, hotel do Nascimento. APSA 8487, aguarde pro táxi. Gente, aguarda 8487. Alexa, cargo 8487 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Pati 1 e Taxi Índia. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, QNH 1019. Estrelado, táxi, ponto de espera da 1-0, ajuste no 019, 8487. É, o Juliette Serra livrando o eixo da 1-0, solicita ir à base para a cabeceira 1-7, sem baixar. Então, Juliette Serra, tráfego avistado, está autorizado base pela direita, autorizado pouso de 1-7, vento calmo. Certo, hotel Juliette Serra. Por gentileza, o senhor está operando da torre nova ou ainda da torre antiga, senhor? Da torre antiga. Ok, obrigado. Com certeza. Salvador, essa carga 8487, ponto espera da 1-0, Tom. Apsa cargo 8487, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento calmo. Autorizado a decolar de 1-0, essa carga 8487. Companhia 796, ponto certificado terminado sobre a posição Conde, chame controle Aracaju 1-0 decimal 3. Bom, Aracaju 1-0-3 1-2-7-9. Obrigado, ótimo. Pode controlado, né? Vai lá. Salvador Azul 429 para pushback, acionamento no Uno. Azul 4299, posição 01, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, Azul 4299. Chegada a mar e desça via para o nível 050. 050, do Uno 16. Olá, 35, boa. Salvador, bom dia, está cargo 8487, passando 2200 da Puca Caju. Faz radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 390. Passando via para o 390. Possibilidade de coordenar com o 10370 e, quando possível, voarmos direto Alfa Romeo e Uniforme, Caju? Cargo 847, aguarde coordenação. Trato lá, 8487. cargo 87, correção, ASPA cargo 8487, autorizado nível 370, voa direto com o meu Fox 018. Excelente, então 370 e voa com o meu Fox 018, pra todos. Tango Oscar, Bravo Eco, aguarde cópia. Sou 3197, 3179, solicita acionamento na posição 1-0. Então, 3179, chama para o pushback. Camarada, 3179. Tango Oscar, Bravo Eco, pronto, cópia. Após a Lagoinha, autorizado chegada a ponte, desça a via para o nível 050. É 311, negativo, vou direto pro POMP na frente. POB 103. 8487, chame centro Recife 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 19. 1019, autorizado, até o ponto de espera da 10 via Índia. Lástima 219, 3995, 242, 99, obrigado, bom dia. Atra cargo 8487, Recife alterna 126, decimal 85. 125, graças. Papa Romeu Bravo, prossiga. Santa Lara de Cura de Santana para Salvador, está cruzando 070 para 095, acionar 2000, decolado ao 1150. Paulo, Salvador, muito bom dia, última M3-12, só mais, controlando para Recife. Para sobre... Bravo Vitor Tango, ciente, suba sobre condições visuais, reporte 40 milhas em Salvador. Do Recife, via UPZulu 17, nível 350, saída Puca, Jamo, Caju, decola da pista 10, após decolagem, curva à esquerda. Transponder 5137, controle 119.35. Autorizado, ingresso, decolagem da 10, azul 4299. Decola da 10, Puca, Jamo, Caju, a primeira curva à esquerda. Chamo o controle 5935 e o transponder 5137, protetor 6312, cotação 3. Funciona 6312, cotejamento correto, chama pronto, cotação 3. Levantado pronto. Para o pushback, o 3179. São 3179, cotação 10, autorizado, chama táxi. Autorizado, camarada. Autorizado 1160, depara 2000 pés, NH10120, autorizado ILS X-Ray 2000, autorizado ILS X-Ray, gol 1160. 1160, reporte estabilizado. Passarão. Botando de braço, acertado? Vitor Tango, foi direto para Seasa. Seasa, tira a rotatória, braço, perdão. 99, decolada ao 55, chame controle Salvador em 119.35. Controle Salvador, 119.35, azul 4299, mantido. Senhor Salvador, bom dia, azul 4299, passando 1500 pés, saída da Elfa. Azul 4299, contato para a decolagem, suba via, saída da Elfa para 340. Sobe via, já deu de voo 340, azul 4299. Bravo Vitor Tango, confirme se transporta em pé. Transporte em pé, bravo seu Jato. Salvador, Janela, 6312, 3 para o posto de treinamento. O Janela 6312, aguarde para o posto. Aguarde para o posto. Salve Vitor Tango, tráfego 11 horas, 13 milha, 10. 090, investida para nível 050, 8320. Porém, não visual, grau do Para o taxi do 3179 com 220 a bordo, 3 horas e 20, Galeão. Ponte Espera Chame a Torre, 198 decimal 95, quem negar 1020. Livre táxi para pista no zero, via pátio, via no ponte zero, da 10, 1895, 379. Bravo, Vitor Tango, Mancinho 095, aguarde para a descida. Aguardando, bravo, Tordão. 1160 no localizador. O 1160, complete final de procedimento, chega na torre, 1118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, o gol 1160. Gol 1160, bom dia. Ajuste 1019, continue a aproximação, reporte visual. Reportaremos, gol 1160. Bravo, intercâmbio, seu visual, contrato 11 horas. Vitor Tango, disparo 075. Confirmando, autorizado 075. Afirmativo, bravo, Vitor Tango, 075. 075, bravo, Vitor Tango. Propulso 1-0, gol 1-1-6-0. É 3111, declaração para sequenciamento, curva esquerda, coroa 195. Discurso localizador. Oxané 6311, declaração para sequenciamento, curva esquerda, coroa 195, limite, curso localizador. 195, localizador 3119. Ponte espera da 10, pronto. Pista 3179, mantenha a ponte espera pista no zero. Será a ponte espera da 10, 3179. Torre, poderia confirmar o vento? O gol 1160? O gol 1160, vento agora 060 graus, 099. Ciente, obrigado. Bom, meu bravo de sangue, dispara 4.500 pés, QNH no 099. Palmeiras 19 para 4.500, bravo, Tão 3179, está pronto para decolar assim que autorizado? Afirmativo. Gente, Tão 3179 é autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no zero, 3179. Gol 1160 no solo ao 01, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 211, obrigado. Né? 6311, está visual no setor? Totalmente. Bom dia, Gol 960, Livró, a sua escolha. Gol 960, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, obrigado. Alfa cabeceira 10. 1020, 1700, Alfa Sistema, importará visual com a cabeceira, meu filho, bom. Bravo, visto com Tango, desça para 2.500 pés. 2.500 pés, bravo, Vitor Carlos. 3179, autorizado decolar, pista 10, vento 070 graus, 109. A 3129, Decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 2-5. Achei 1-5-7-5, 1-2-5, decimal 1, ou ainda 1-3-3, decimal 2-5, passou 4-2-9-9, bota. Bravo, Vitor Tango, ao controle. Visual, forma 7, bravo, acertando. Teve está em parte com o Airbus 320 na final do 1-0, condição de entregar a mínima aí no setor? Ah, tem mais tempo, senhor, vai reduzir. Gente, graças pela colaboração, aguarde transferência e comunicações. Aguardando, bravo, Tertão. Visual com a pista 6319. Chanel 6311, completa o ILS X-Ray, chamado Torre 18, desse 195. Obrigado, 895, vou tentar. Torre Salvador, Chanel 6311. Chanel 6312, ajuste 1020, mantenha a aproximação, recorte visual. Visual com a pista, Chanel 6311. Este Chanel 6311, autorizado o pouso, pista 10, vento 070 graus, 099. 6311, autorizado o pouso. Chanel 3179, decolado ao 04, sistema em controle Salvador em 119, decimal 35. Bom dia, 79. Bom dia, 3179, Natael, Leta Motiva. 179, contato para a decolagem, suba via 7 da Dael para o nível 320. Via 320, 3179. Grau de tornando, chame a torre 118-7190. Vitor Tango, chame a torre 198-1095. 1095, graças ao trabalho. Muito bom dia, Papa Romeu, bravo, Vitor Tango. Bom dia, Papa Romeu, bravo, Vitor Tango. Ajuste de altímetro 1020. Vento 080 graus, 089. Autorizado final 17, reporte visual. Já está visual 97, está autorizado a final, o bravo, Vitor Tango. Chanel 6312, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Chanel 6312. Baixar travado, bravo, Vitor Tango. Equipe bravo, Vitor Tango, autorizado o pouso, pista no 7, vento 090 graus, 089. Vem pouso no 7, bravo, Vitor Tango. Chané 6311, no solo ao 06, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 21, direita, 319. Solo Salvador, o Chané de aqui, o Chanel Miami 311, táxi autorizado via taxiway Alfa Juliet, portão 02. Alfa Juliet 02 autorizado. Bom, é o Bravo Vitor Tango, no solo aos 08, confirme pátio de destino. Da Backtrack. Está autorizado via Romeu para o pátio da base, ao estacionar a frequência livre. 32 a bordo, código é o 0165, Romeu Cabral. Oxalé 6312, decolada 09, chame controle Salvador em 119 1935. 1935, bom dia. O meu Oscar Bravo, ciente, mantendo sob condições visuais, reforço que a que é com isso. Ciente, Bravo. Controle Salvador, muito bom dia, Oxalé 6312, decolado na Aracaju. Saída Arbor, transição Elefa, decola da pista no zero. Após a decolagem, curva à direita. Transponder 5140, controle 119, decimal 35. 3304, autorizado Brasília, que ficou 360, via pista 117. Arbor Elefa, 10, curva à direita. 5140, transponder 1935. 3304, com o atendimento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Está pronto, 3304. Autorizado, chama táxi, então 3304. Chama táxi, 3179, vou direto pro Motiva, chame centro, Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Motiva, vai chamar o centro, bom dia, 3179. Salvador, 3663. 3663, informação em curso é Oscar, está pronto, cópia? Tá, 3663, autorizado Guarulhos, via Peso Luna 0, Taubaté, nível 340. Saída da Euleda Motiva, decola da pista 10 após a decolagem, curva direita. Transponder 5157, controle 119.35. Autorizado o barulho, 340, vai com 4 plano, né? Preciso voo 10 até Taubaté. A saída da LZ está preta, ponte, vai com primeira curva à direita. Transponder 5157, controle 1935, 3663. 3663, que o atendimento correto, chama pronto, na remoto no 3. Samara pronto, porém aqui é na ponte 09. Salvador, bom dia, TAM 3859, Curitiba, Centro da Alaska. TAM 3859, está autorizado para Curitiba, via rota do plano de voo, nível 360, decolar da pistão no zero, após a decolagem, curva direita na saída Arbor, Elefa. Aciona 5147, controle 119.35. 360, Curitiba, 10, direita, Arbor Elefa, direto NIT, Bord Pesolo 21. 5147, transponder, controle 1935. 3859, cotejamento correto, chama pronto, portão 4. Chama pronto no 4. Eu, Oscar Bravo, secretaria. Bravo. Táxi 3304, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via Pátio Táxi Índia, no ponto de espera torre 198.95, QNH1020, confirma o POB novamente. POB 17. Táxi então via Índia, Pátio Índia, ponto de espera 1895. Salvador 1184, pista para nível 050, vou na pro de TAP. 9, aguarde no portão 04. Aguardando pronto, 325 pronto. Estado do radar, sobre a posição 1. Perdão, sobre a posição coral. Nível 090, mantenha a proa do VR Salvador. Aguarde o sucesso. Mantenha a proa do VR para o Vitor Alfa, pode ir. Vitor Alfa, afirma aqui. Vitor Alfa. Papa Tango, Vitor Alfa, ok, Jorge? Papa Tango, Vitor Alfa, Alfa. O Vitor Alfa, Alfa na proa do VR, ponto ideal de descida, senhor. Tango Vitor Alfa Alfa, desce para o nível 050. Para 050, Vitor Alfa. Considera pronto, 3304. 3304, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 100 graus, 079. Autorizado a decolar, pista no zero, 3304. 4, desconsidere restrições de estado para 3000 pés, QNH 1020. Eu não quero entrar, eu não quero. 120. 63-12, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterna, 126, decimal 85. 2545, alternando 2785, 63-12. Oxanel, 63-12, centro Recife, 125, decimal 45, alterna, 126, decimal 85. Azul 2590, da 90, ligado de cima. Controle, controle, voo 9-4. Azul 2590, contato radar sobre posição coral. Já pegou. Uma hora. Faz 2590, contato radar estabelecido posição coral, nível 190, voe na proa de Mari para chegada a Mari, no ponto ideal está autorizado nível 100. Ok, gente, está no ideal de descida, vai descer para 100, tá bom, na proa de Mari, o azul 2590. 184, prossiga para o controle. É, vai ser que é uma informaçãozinha que vai desviar um pouco à direita, pode vai estar aqui, é a proa ideal. Gente, está autorizado, voar direto e está presente, descida para 3000 pés, o altímetro 100. Desculpa, eu estava voando de trapa, é duna, um pouquinho à direita. Da formação é direto, duna da presente, voo no 114. Obrigado. Papa Tango Vitor Alfa Alfa, voe posição Mari, para interceptar a chegada a Mari, Vitor Alfa Alfa. Alfa Mari, Vitor Alfa Alfa. 59, tá? 171 a bordo, 440, Guarulhos. Vitor Alfa Alfa. Saindo até o ponto de espera da pista no zero, no ponto de espera torre, 198, decimal 95, QNH 1020. Ponto de espera, afirmativo, 2295, 3289. 60 para 3304. Pode voar direto ao árvore, 3304? Tem perfil